ficava assustado. Crianças que voltavam da escola tiveram que se esconder. Os bandidos reagiam a uma operação da polícia para desmontar um depósito de armas dentro da favela. Sangue original, entre o bem e o mal, sempre invento uma desculpa pra matar. Sangue original, entre o bem e o mal, sempre invento uma desculpa pra matar. Só seremos isca ou viveremos discriminados, brindando a taça da morte, pois nossa vida é sempre desafio. Do sangue original, do sangue derramado, sangue que corre em nossas veias, porque para os outros simplesmente nada, nada, nada, nada, nada somos. E não se vê solução, nem espume, nem areia, a não ser a cadeia, perseguição aos pobres, num beco sem saída. E porque querem ver o nosso fim, se o problema não está em mim, então está em quem? Quero saber quem é quem, quem é quem, quem é quem, quem é quem. Por que não faleci? Minha cabeça ainda funciona, apesar de ter ficado muito tempo na lombra. Olha só que onda, depois do porre, tomei um gole de esperança. E venha ver o que restou aqui, do tudo que não é mais nada. Do nada que nasceu no ventre, do nada que morreu no vento. Porque nada que nasceu do amor, foi tudo criado do ódio que o sistema provocou. E todos somos loucos, e todos somos nós. Versos dos poetas de rua, da periferia. Pois todo dia, essa é nossa sina. Então, moleque doido, você imagina como é a vida na periferia. Sangue original, entre o bem e o mal, sempre invento uma desculpa pra matar. Sangue original, entre o bem e o mal, sempre invento uma desculpa. O vendedor seguia para o trabalho quando foi atingido na cabeça por uma bala perdida. Eu vou entrar no clima. Quem diria que a revolta seria express? Para uma pá de pergunta, temos a resposta do lugar que vivemos. A vida vivida de cão, por falta de emprego, o desespero consome. Enquanto isso, a alta sociedade se diverte. E aqui, o meu povo continua no sufoco. Nossas crianças perdendo a infância, e os pivetes 16 perdendo a esperança. É conhecido por nós, meninos donos de uma rua, movido por uma ilusão. Ainda somos obrigados a escutar pessoas nos chamar de ladrão. Se liga então, preste bem atenção. Seu caba da jabá, veja só a conclusão. Se todo se amar, de verdade vai desistir de querer ter sempre a razão. E no final de tudo, vai descobrir que isso é humildade. A nossa luta aqui não é pelo sangue, e sim pela desigualdade social que vem seguindo o meu povo desde o tempo do passado, de geração em geração, sofrendo muita humilhação. Já vi muitos neguinhos sendo enterrados e outros parando na prisão. Essa pura e dura realidade de todos os dias da periferia. Sangue original, entre o bem e o mal, sempre invento uma desculpa pra matar. Sangue original,